Uma senhora cristã, que era dizimista fiel, de repente, ela ficou pensando que não deveria mais dar o seu dízimo e que aquele dinheiro que ela dizimava na Paz e Vida seria mais útil para ela. E todos os dias ela ficou com aquela ideia fixa na cabeça, parecia que uma voz falava para ela: não dê mais o dízimo na Paz e Vida. E aquela voz ficou martelando, martelando, e ela começou a pensar: eu não vou mais dar o dízimo na Paz e Vida. E foi pensando assim. E ela já tinha decidido então que ela não seria mais dizimista. E ela foi dormir. E à noite, ela teve um sonho. Ela sonhou que entrava dentro da igreja Paz e Vida e foi até a arca. E ela viu ali o dinheiro das ofertas da igreja, o dinheiro que o povo havia dado para a manutenção do trabalho. E ela começou a pegar aquele dinheiro e foi colocando e amontoando o dinheiro nos seus braços. Mas no próprio sonho, ela pensou o seguinte: meu Deus, como que eu estou tendo coragem de roubar a tua casa? E mesmo sabendo que era errado, ela disse que foi pegando todo o dinheiro da oferta que o povo havia dado e roubou aquele dinheiro da igreja. Mas ela contou que no sonho, à medida que ela ia andando, o dinheiro que ela estava carregando ia desaparecendo, sumindo, sumindo, sumindo. E ela ia andando e olhava o dinheiro ia sumindo, sumindo, sumindo, até que ficou absolutamente sem nada. E ela acordou daquele sonho e veio então falar comigo. Ela disse: pastor João Ribe, eu estava pensando assim, assim, assim, e tinha decidido não dar mais o dízimo, e sonhei este sonho. E ela me perguntou: o que significa? Eu falei: irmã, este sonho é muito claro. O dízimo é da igreja. O dízimo é do Senhor. Qualquer pessoa que pensa em ficar com o dinheiro do dízimo está roubando a casa de Deus. Eu abri então para ela a Bíblia em Malaquias capítulo 3, no versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu disse a ela: irmã, no próprio sonho você, quando estava pegando o dinheiro da igreja, você mesmo se condenou dizendo: meu Deus, como que eu tenho coragem de roubar a tua casa? E eu perguntei para ela: irmã, Você teria coragem agora de roubar a oferta que foi dada hoje aqui na igreja? Ela disse, não, pastor, de jeito nenhum. Eu falei, exatamente isso. O dízimo pode estar na tua mão, mas não é teu. O dízimo pode estar com você, mas não te pertence. Porque o dízimo é do Senhor. E qualquer pessoa que retém o dízimo está roubando a Deus. E a pessoa que fica com o dízimo pensa que esse dinheiro vai ser útil para ela. Mas o dinheiro desaparece da sua mão, porque o devorador leva embora. Eu quero dizer, meu amigo, minha amiga, que em Provérbios 11, 24 está escrito: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer fazer prova do Senhor? Você quer ter as janelas dos céus abertas sobre a tua vida? E o Senhor derramando aquela bênção tal que te advém a maior abastança? E você quer que o devorador seja retirado da tua vida? Então não roube a Deus. Coloque o teu dízimo em dia se você está em atraso. Seja fiel ao Senhor, porque o dízimo não lhe pertence. O dízimo não é seu. Ainda que esteja nas tuas mãos, ele tem dono. E quando você entrega nas mãos do dono, pode fazer prova do Senhor, porque ele diz: eu abrirei sobre vós as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança.